O tema a ser exposto hoje é ser espírita. Então, eu vou falar da nossa experiência e da experiência dentro da casa espírita. Então, o que é ser espírita? A primeira coisa que nós temos que analisar é preciso acreditar que existe vida após a morte e que existe uma comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. E para nós espíritas, não existe uma separação do mundo físico e do mundo espiritual. Existem pontos de encontro, né? Principalmente porque nós devemos lembrar que antes de nós estarmos aqui no mundo físico, nós participamos do mundo espiritual. Então, hoje, nós estamos aqui encarnados, vivos, sabendo que ainda nós temos uma ligação com o mundo espiritual. Então, visto isso, a nossa experiência como espírita dentro dessa casa, ela começa assim como vocês, assistindo às palestras, geralmente aos sábados, aprendendo, ouvindo, questionando, buscando e posteriormente participando de estudos dentro da casa espírita. Os estudos doutrinários das obras básicas. Esses estudos que nos deram essa base para nós termos essa fé assim sólida, essa confiança e esse desejo de realmente colocar em prática como uma coisa assim verdadeira, não como uma ideia apenas. E particularmente para nós, foi uma busca pelo autoconhecimento. Então, o que seria esse autoconhecimento? O autoconhecimento seria aquele momento em que eu vou me escutar, eu vou olhar para dentro de mim, vou respirar profundamente e vou me perguntar: o que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo isso? Qual foi o sentimento que essa situação me motivou? Essas questões, geralmente, nós não fizemos no nosso dia a dia porque nós estamos absortos no nosso cotidiano, nas nossas atividades. Então, no momento que a gente começa a fazer essa prática de se escutar, de olhar para dentro, ela vai se tornando natural na nossa vida. E isso já vai fazer uma grande diferença, porque vai trazer para nós um estado assim de presença e de consciência. O que quer dizer? Eu vou saber o que eu estou fazendo, por que eu estou agindo assim. E esse estado de consciência e de presença me trazem a responsabilidade pelas coisas que eu tenho que ter sobre as coisas que eu faço, sobre as minhas atitudes, o meu comportamento. Então, eu fico olhando para dentro de mim e tentando responder essas coisas e consciente, presente. Porque a maior parte do tempo nós estamos fora, né? A gente fica envolvido com o trabalho, nós ficamos envolvidos com esses assuntos do nosso dia a dia, com situações familiares, com N coisas. E aí nós vamos deixando a nossa situação correr, né? Então, achei muito importante a gente buscar esse autoconhecimento, a busca pelo autoconhecimento. E esse autoconhecimento, ele nos leva ao nosso desenvolvimento pessoal. Nosso desenvolvimento pessoal que vem automaticamente nos abrindo caminho para a espiritualidade. Porque na medida que eu começo a me abrir e ver que eu posso buscar uma coisa maior, uma coisa melhor, eu vou em busca da espiritualidade. Então, esse também foi, é um dos caminhos que nós seguimos. E a espiritualidade, ela tem a ver com escolhas, né? Algumas vezes nós exercemos essas escolhas, porém, na maior parte do tempo, nós agimos no piloto automático. Então, nós não estamos fazendo escolhas. Nós vamos conforme o barco está andando, né? Às vezes nós estamos lúcidos, outras vezes nós estamos confusos. Às vezes nós estamos no comando, outras vezes nós somos vítimas dos nossos próprios condicionamentos, né? Então, é muito fácil a gente abrir mão do nosso poder e cair na inconsciência. Em muitas situações, a gente deixa as coisas acontecerem e nós caímos na inconsciência, nós não questionamos, nós simplesmente vamos vivendo. Então, um exemplo assim, quando eu deixo alguém me dominar, quando eu deixo alguém me maltratar, só para mim não me aborrecer, não me incomodar, eu estou agindo na inconsciência. Quando eu pego um saquinho de balas e devoro todo aquele saquinho de balas, sem me dar conta, também eu estou agindo na inconsciência. Porque eu nem... Então, vocês vão pensando quantas coisas a gente faz na inconsciência, sabendo que nós temos esse poder da escolha. Então, reivindicar o poder da escolha é reivindicar o poder da consciência. E para a gente dar o primeiro passo, nós temos que estar acordados. Nós temos que estar alertas, nós temos que estar flexíveis. E nós temos que estar livre dos velhos hábitos. É muita coisa, né? Mas é uma possibilidade. É uma possibilidade que todos nós podemos colocar em prática. Não é uma tarefa fácil, mas é uma escolha, né? Então, no momento que a gente está acordado, que a gente está alerta, que nós estamos flexíveis, abertos, nós vamos ter outra visão e o nosso mundo, ele se abre realmente. Nós vamos caminhar para uma melhora. Então, eu digo para vocês que ser espírita, para mim, não foi uma opção, foi uma escolha. E ser espírita, para mim, é estar consciente. Não precisamos de muita coisa, mas nós sabendo estarmos conscientes, estarmos acordados e fazermos a nossa escolha, vai nos levar sempre para um caminho melhor. Vai levar para dentro de nós. E quando nós estivermos bem aqui dentro, nós vamos estar bem com todo o nosso entorno. Então, uma vez que nós seres humanos, nos tornamos mais e mais conscientes da nossa natureza, a nossa vida, ela vai entrar num modo de transformação. Existe uma transformação que acontece diariamente dentro de nós. Mas para isso nós temos que estar acordados. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que é Sejam Perfeitos, eles vão falar dos bons espíritas. E fala assim: o verdadeiro espírita, ele é reconhecido por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más tendências. Enquanto o homem comum se satisfaz com seu horizonte limitado, o espírita compreende a existência de alguma coisa melhor e ele procura libertar-se para atingi-la. Ele sempre conseguirá, se tiver uma vontade firme e determinada. Então, ser espírita exige de nós uma vontade firme e determinada, exige de nós essa consciência e essa escolha. E eu vou contar um pequeno fato para vocês que tem a ver com isso que nós estamos falando. Que um trabalhador espírita, ele se propôs a desenvolver um trabalho dentro de uma penitenciária. E quando ele ia desenvolver esse trabalho naquele determinado dia, ele passava por várias salas, porque em cada sala existiam gente que estava doutrinando outras religiões, né? Existiam essas pessoas que estavam ali também fazendo o seu trabalho. E ele observava que nessas salas tinha sempre muitas pessoas. E a sala dele, que era a sala que ele trabalhava, tinha poucas pessoas. E aí o tempo foi passando e um dia um aluno chegou para ele e falou assim: ó, professor, hoje eu compreendo por que que nessa sala tem poucos alunos. Então o professor falou: então me diga, porque eu preciso saber. E aí ele falou: porque aqui vocês não dão nada pronto para nós. Aqui nós temos que trabalhar para conseguir o que queremos. Então, essa é a mensagem que eu deixo hoje para vocês e que vale muito a pena, sim, a gente conhecer e a gente estar nessa casa, na doutrina espírita.